Capítulo 1. Jejuando por uma reviravolta em sua vida. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Salmo 42, versos 1 e 3. O que é jejum? Pelo fato de existirem muitos conceitos errados a respeito do jejum, quero primeiro esclarecer o que o jejum bíblico, não é. Jejuar não é simplesmente ficar sem comer por algum tempo. Isto é fazer dieta. É talvez até morrer de fome, mas não é jejuar. Jejuar também não é algo que só é feito por fanáticos. Quero realmente deixar isso bem claro. O jejum não deve ser feito apenas por monges religiosos solitários em uma caverna em algum lugar. A prática do jejum não se limita a ministros do Evangelho ou a ocasiões especiais. Simplificando, o jejum bíblico é abster-se de alimentação com um propósito espiritual. O jejum sempre foi uma parte natural do relacionamento com Deus. Conforme Davi expressou em sua súplica apaixonada, no Salmo 42, o jejum leva uma pessoa a um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais poderoso com o Senhor. Quando você elimina a alimentação da sua dieta por alguns dias, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus. Como Davi declarou, um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. Davi estava jejuando. A fome e a sede dele por Deus eram maiores do que o seu desejo natural por comida. O resultado foi que ele atingiu um lugar onde poderia clamar das profundezas do seu espírito às profundezas de Deus, até mesmo em meio à sua aprovação. Uma vez tendo experimentado, ainda que apenas um vislumbre desse tipo de intimidade com o nosso Deus, o nosso Pai, o Santo Criador no universo, e das incontáveis recompensas e bênçãos que a seguem, toda a sua perspectiva mudará. Em breve, você perceberá que jejuar é uma fonte secreta de poder que é negligenciada por muitos. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4:12. Durante os anos em que Jesus andou nesta terra, ele dedicou tempo a ensinar a seus discípulos os princípios do reino de Deus, princípios que entram em conflito com os princípios deste mundo. Nas bem-aventuranças, especificamente em Mateus 6, Jesus apresentou o padrão pelo qual cada um de nós devemos viver como filhos de Deus. Esse padrão tratava de três deveres específicos de um cristão: ofertar, orar e jejuar. Jesus disse: quando deres esmola, e quando orardes, e quando jejuardes. Ele deixou claro que jejuar, assim como ofertar e orar, era parte natural da vida cristã. Deve-se dar tanta atenção ao jejum quanto se dá a ofertar e a orar. Os três deveres de todo cristão são ofertar, orar e jejuar. Salomão, ao escrever os livros de sabedoria para Israel, deixou claro que um cordão ou corda trançado com três fios não se quebra com facilidade. Eclesiastes 4:12. Do mesmo modo, quando a oferta, a oração e o jejum são praticados em conjunto na vida de um crente, isto cria um cordão de três dobras que não se rompe com facilidade. Na verdade, como lhe mostrarei a seguir, Jesus ainda foi mais além dizendo: nada vos será impossível. Mateus 17:20. Será que não estamos perdendo as nossas maiores vitórias por deixarmos de jejuar? Você se lembra da frutificação a 30, 60 e 100 por 1 de que Jesus falou em Marcos 4, verso 8? Encare desta forma: quando ora, Você pode liberar essa frutificação a 30 por 1, mas quando a oração e as ofertas são parte da sua vida, creio que isto libera a bênção a 60 por 1. Agora, quando todos os três, ofertar, orar e jejuar, fazem parte da sua vida, a bênção a 100 por 1 pode ser liberada. Se for este o caso, você deve se perguntar que bênçãos não estão sendo liberadas? Que respostas de oração não estão acontecendo? Que cadeias não estão sendo quebradas porque deixamos de jejuar? Mateus nos conta a história de um pai que tinha um filho possesso por demônios. Durante anos ele contemplou o impotente enquanto seu filho sofria graves convulsões. Quando o menino cresceu, os ataques ficaram tão sérios que muitas vezes ele se atirava no fogo ou na água. Um espírito de suicídio o atormentava constantemente. A situação passou a ameaçar a sua vida. Tendo esgotado todas as tentativas de curar o menino, até mesmo levando aos discípulos sem sucesso, o problema daquele pai parecia impossível. Então ele ouviu falar que Jesus estava próximo. Indo até o mestre, clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Mateus 17,15. Quando o garoto foi levado até Jesus, a Bíblia diz que ele repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Mas o que foi que fez a diferença? Afinal, Mateus 10, verso 1, relata que Jesus já tinha dado aos discípulos poder para expulsar espíritos malignos e para curar todas as doenças. Então, por que os discípulos não puderam expulsar o demônio e curar o garoto? Era isso que eles também queriam saber. Por isso, mais tarde naquela noite, quando ficaram a sós com Jesus, eles perguntaram ao Senhor. Jesus respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá e ele passará. E nada vos será impossível, contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Mateus 17,20. Ora, já li essa passagem muitas vezes e até fui ensinado a respeito dela algumas vezes, mas todas as vezes eu me encontrei na declaração: E nada vos será impossível. Creio que muitas pessoas param por aqui. Mas Jesus não parou, porque ele sabia que havia mais, muito mais. Observe que esta pequena palavra, contudo, é o elo de ligação. Ela é a chave que destrava o poder da afirmação: nada vos será impossível. Jesus disse aos discípulos que eles precisavam de fé, ainda que essa fé fosse tão pequena quanto uma pequenina semente. Mas isso não era tudo. Muito antes desse incidente, o Espírito Santo havia levado Jesus para o deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, sem qualquer alimento. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Para Jesus, expulsar aquele demônio teimoso não foi impossível. Se Jesus pudesse ter realizado tudo o que veio fazer, sem jejuar, por que ele jejuaria? O Filho de Deus jejuou porque sabia que havia coisas sobrenaturais que só podiam ser liberadas desse modo. Se foi assim na vida de Jesus, quanto mais não deve ser o jejum uma prática comum em nossas vidas? O jejum é para todos. Talvez você esteja pensando: Ainda não entendo como o jejum pode ser realmente para mim. De acordo com as palavras de Jesus, é dever de todo discípulo e de todo crente jejuar. Quando o Senhor dirigiu-se aos fariseus, perguntando por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus respondeu: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto com eles ainda está o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Lucas 5:34. Então eles jejuarão. Jesus não esperava que seus discípulos fizessem algo que ele não havia feito. Jesus jejuava, e de acordo com as palavras de Pedro, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. 1 Pedro 2:21. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Lucas 6:40. Há outro ponto vital que quero que você veja em Mateus 6. Deus se agrada em recompensar. Não apenas isto, mas ele diz que quando ofertar, orar e jejuar forem práticas em sua vida, ele o recompensará publicamente. Um bom exemplo dessa recompensa pode ser encontrado em Daniel. Enquanto estava no cativeiro na Babilônia, o jejum de Daniel trouxe a recompensa de Deus. Mesmo que ele tenha jejuado parcialmente, ao abster-se apenas de certos alimentos, Deus abençoou Daniel com sabedoria superior à de qualquer outra pessoa daquele império. Mais tarde, no capítulo 10, Daniel sentiu a dor e o peso da revelação que havia recebido para Israel. Ele não comeu os pães e as carnes escolhidas e não bebeu vinho por 3 semanas. Então ele descreve o anjo que havia sido enviado até ele, que havia sido retido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, com as respostas que Daniel buscava. O jejum de Daniel quebrou o poder daquele que retardava a bênção e liberou os anjos de Deus para que os seus propósitos pudessem ser revelados e servidos. Isto é apenas a ponta do iceberg. À medida que prossegue com a leitura, mostrarei a você como este cordão de 3 dobras funciona em cada área da sua vida. Você deseja conhecer a vontade de Deus para sua vida? Com quem deve se casar? Ou o que deve fazer em uma situação crítica? Eu lhe mostrarei como o jejum pode levá-lo ao ponto de ser capaz de ouvir claramente a vontade de Deus. O jejum também faz com que Deus se volte para os seus filhos. Você ficará impressionado com os testemunhos que ouvimos sobre o jejum. Ele também traz saúde e cura para o seu corpo, assim como prosperidade financeira e as bênçãos de Deus. Quer você deseje se aproximar mais de Deus ou esteja precisando viver uma grande reviravolta em sua vida, lembre-se que nada lhe será impossível. O jejum realmente é uma fonte secreta de poder.